chagas vou pedir. Cura-me, cura-me e lava o meu passado com teu sangue derramado, Senhor. Ainda dói dentro de mim os erros que eu cometi. Cura-me, cura-me e lava o meu passado com teu sangue derramado. Vencer a voz que me aconselha, vencer o ar que eu respiro, pois tu és o pão que me sustenta, tu és o Deus que me alimenta. Thank you.